Is over here. Difusora conta a história de Assis e região há 50 anos. Muitas gerações cresceram ouvindo a emissora pioneira do Vale do Paranapanema. Difusora de Assis, 1140 kHz. Especialista em Assis e Vale do Paranapanema.